Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. O Primeiro-Ministro garantiu na mensagem de Natal que todos os portugueses serão chamados a participar no esforço coletivo para sair da crise e que, da mesma forma, todos vão beneficiar das novas oportunidades que estão a ser criadas pelas reformas estruturais que o Governo está a levar a cabo. Pedro Passos Coelho explicou que foi por uma questão de justiça que os que ganham mais foram chamados a contribuir com mais dinheiro para os impostos nacionais e aproveitou para lembrar que o Governo atualizou as pensões mínimas acima da inflação. A oposição criticou a mensagem de Natal do Primeiro-Ministro. Para o Partido Socialista, a declaração não cola com a realidade e faz questão de frisar que, enquanto Pedro Passos Coelho disse que o país está no bom caminho, todos os relatórios e previsões apontam para o contrário. O PCP disse que a mensagem foi patética e que o Primeiro-Ministro tentou, de novo, enganar os portugueses. O Bloco de Esquerda aproveitou para lembrar os portugueses de que sempre que Pedro Passos Coelho anuncia o fim da crise, logo a seguir são pedidos mais sacrifícios aos portugueses. O Tribunal de Contas divulgou esta quarta-feira um relatório onde critica as vendas que o Estado fez por ajuste direto entre 2006 e 2011. Mais de 90% das vendas de património do Estado foram feitas por ajuste direto e sem uma fundamentação que as justifique. Entre 2006 e 2011, realizaram-se 721 alienações, 413 através de empresas públicas, no valor de 1.423 milhões de euros. Todos os imóveis que foram adquiridos por empresas públicas beneficiaram da prática do ajuste direto. O antigo juiz do Tribunal de Contas, Carlos Moreno, diz que o Governo deve procurar as melhores soluções para as parcerias público-privadas, de forma a que o Estado não saia tão lesado nestes negócios. O Jornal de Negócios desta quarta-feira noticiou que o Estado poderia poupar 400 milhões de euros se comprasse os contratos das 7 antigas SCUTs. A conclusão é do Observatório de Parcerias Público-Privadas da Universidade Católica. O FMI pediu à Alemanha que desacelere a consolidação orçamental. A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional pediu à Alemanha, em nome do FMI, que desacelere o processo de consolidação orçamental para minimizar as consequências da austeridade nos países em crise. Christine Lagarde explicou, em entrevista ao jornal alemão Die Zeit, que a Alemanha pode permitir-se demorar mais tempo a chegar ao déficit zero, de forma a que os outros países não sofram tanto com os efeitos negativos sobre o crescimento económico. A Rússia impediu os Estados Unidos da América de adotarem crianças russas. Os Estados Unidos já tinham feito o mesmo à Rússia no início do mês de dezembro. A Rússia usou como pretexto para aprovar esta lei o caso de um menino russo que foi adotado por um casal norte-americano e que morreu em 2008, depois do pai se ter esquecido dele no carro. Yordanov disse que tem faltado amor à camisola no Sporting. O ex-capitão de equipa verde e branca afirmou à TSF que os jogadores de Alvalade têm saído muitas vezes do campo de cabeça baixa e que a camisola do Sporting merece que os jogadores saiam do relvado de cabeça erguida, que olhem para os adeptos e possam dizer que fizeram tudo pelo jogo. Luís Figo já não acredita que Portugal consiga a via do apuramento direto para o Mundial de 2014 no Brasil. O antigo internacional português disse que Portugal tem que trabalhar para conseguir o segundo lugar para que a equipa das Quinas consiga chegar ao play-off do apuramento para o Mundial de 2014. Numa entrevista que concedeu ao site da Federação Portuguesa de Futebol, Luís Figo falou ainda sobre Cristiano Ronaldo e afirmou que o capitão da seleção nacional tem potencial para vencer a Bola de Ouro. Jesualdo Ferreira foi hoje apresentado aos jogadores do Sporting no dia do regresso ao trabalho, depois do Natal. O treino das 18 horas serviu para preparar a recepção ao Rio Ave, um jogo que será muito importante para os Leões no que toca a seguir ou não em frente na Taça da Liga. Jesualdo Ferreira foi recentemente contratado pela direção do Clube Verde e Branco para ser o novo manager do futebol do Sporting. Este foi mais um Antena Web Informação. Amanhã estou de volta e espero por si. Boa noite.